35 era um ano igual a tantos outros, até chegar abril e os deuses ficarem loucos. Veste graça divina e a luz desceu à terra, dos tomates para a barriga, rebenta a bolha contra a terra. Finalmente vi ao mundo, já estava farto de esperar. Vi nascer num bairro imundo, haja luz para me guiar. Azar, com sorte, não sei, mas serei forte a explorar o meu dote com aquela garra do norte. É de pequenino que se sonha sozinho, tanto o destino e genuíno. Tudo pensas certo no caminho, é só o essencial, cerne fundamental. Mas caga, não há mal, não tenho idade para tal. Escalão etário primário, mas já descobri o que é necessário. Crio projetos em legos, faço desenhos e bonecos. Não há tetos, não há tédios, só vícios sem remédios. Desistirão os assédios, da adolescência são mistérios. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, tem gira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, tem gira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas. Vês nos blocos do bairro, tem as letras do alfabeto. 103 numerário de minha entrada corre aberto. Bicicletas à porta, nem um minuto aconselhável. Com tanta vizinhança, sempre alguém menos amável. No ringue e nas bancadas, bota fora 5x5. Do empedrado, populado, no ramado já tenho brinco. Sinto a risa crescer, do envolvido sou bairrista. Com tanto exame na garra, a minha veia ativista. De bike, de skate, visto rouba MK. Sempre a abrir, bota cheio, nestas ruas não há lei. Adolescência fervilha, essência desperta. Cultura urbana, aqui está virgem, mas já siga tipo mecas. Que isso começa a ficar pequeno e de uma parede eu tenho cedo. Primeiras marcas no terreno, tiveram que aparecer. Araucária, bloco, forma primeira grupo. Movimento, cimento, ouvir o rap do. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, trincheira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, trincheira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas. Olha a cassete no deck, submarino está no rec. Uma box emprestada, consumado no infante. Rap soa na rádio, segurado pela mão. Que às vezes é transportado quarteirão a quarteirão. Do bairro ao Pioledo, do parque a translar. Eram sagradas noitadas, velhos sem visualizar. Os primeiros passos de dança foram de curta duração. Suficientes para abrir os queixos e esfolar no alcatrão. Luna escrita a produção, no segundo grave, primeiro lex. Criou o refúgio de seguida e torna-se marco geodésico. Mercado marão, beat bate com um canhão. Toda a tropa reunida, concentração na criação. No início dois ou três, as sensações de aguardar a vez. Mixtapes, álbuns e EPs, pirateados em CDs. Despejado do bairro, refúgio ganha novo teto. Funciona em part-time porque agora sou arquiteto. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, trincheira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas. Gandinho está na área, representa a velha guarda. O culto do refúgio, trincheira que não tarda. Rimas são espadas, latas são granadas. Batidas, produzidas, são sentidas como fardas.